dizer adeus. Tá gravando? Sou Moraes. Então grava ela assim. Mamando. Então grava ela assim. Mamando. Então grava ela assim. Mamando. Tá gravando? Tá gravando? Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai tomar com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu, tô na máxima. Os pia pensou besteira, os amigos que é envolvido farou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. E se ela pensa que o gelo que é bonito? E se ela pensa que o pH é molequinho? DJ Daniel Cardoso, mandando muito som pra você. O DJ Daniel Cardoso tá louco e mandou te avisar que ele já vai tocar. E mandou te avisar que ele já vai Doutora Matrix. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar, empinar. Pular. Então desce novinha, então sobe novinha que o DJ vai tocar. Os amigos do baile que o DJ vai tocar. Então desce novinha, então sobe novinha. Então desce novinha, então sobe novinha. Então desce novinha, então sobe novinha. Então desce novinha, então sobe novinha. E mandou te avisar que ele já vai tocar. E mandou te avisar que ele já vai tocar. São Moraes. Tipo Bob e as mina bom pro granada. Vai tega. Beleza, tá querendo brincar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca. Batida contagiante da galera, Tecno Melody do Pará. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Nessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu.